cadeia, já está no ar. Hora tá na hora, tá na hora de voar. Decadentes começando, vem com a gente começar. É papo de americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, pijameiro vai deitar. Decadente 17 no ar, estamos chegando. Olha o barulho. O que, que é isso? Tem até a musiquinha nova, Alisson. Como é que é isso? Conta pra mim. Pois é, temos vinheta nova, vinheta do pessoal lá da Barra Una. E hoje a gente tem aí o Brendo, que vai participar pra nos falar um pouco mais dessa vinheta. O Brendo que também. O Brendo é o saxofonista da Barra Una. Vamos lá. Conhecido pelas bandas de cá como Caçulinha. Não é Caçulinha, isso, seu Corneta? Caçulinha ou Kennedy do Decadentes. E aí, seu Corneta, dá seu boa noite. O que é isso? Tá com esse delay todo? Boa noite. Tá no YouTube. E boa noite, Caçulinha. Você tá com esse delay todo aí, Cláudio? O que é isso, só? Abaixa o volume do YouTube aí, Cláudio. Melhorou aqui, é que eu tava dando audiência pra gente aqui no canal, vocês tiraram o áudio, aí ficou dobrado. Doença. Aqui, tô vendo que nós estamos com 7 viewers aqui. Ou então você mesmo, Alisson, cometi um belo de um vacilo, né? Eu esqueci de botar o link do programa no post agora, avisando que nós estamos online. Quebra essa lá pra mim. Beleza. Bom, então hoje nós estamos com quem aqui? Com dois convidados. O primeiro autor dessa belíssima canção, eu já prevejo um Grammy em 2017. Acho que nós temos chance. O Gremlin. Menino Brendo Manuel, nosso caçulinha barra Kennedy. Como é que o senhor está? Primeira participação, se apresente. Boa noite, pessoal. Boa noite, nação americana. Prazer estar aí no nosso parte hoje de Decadentes. Fizemos uma música de programa, bem decadente mesmo, juntamente com a Barra Una. Uma saudação especial para todo o torcedor americano, em especial a galera da que está acompanhando aí o programa. É isso aí. Temos também o retorno do nosso PhD em América. Ele que concluiu tese. América, contra tudo e contra todos, sofrer ou não, pela Universidade de Coimbra. Menino Marinho Monteiro, boa noite. Boa noite a todos, amigos decadentes. E vamos lá, né? Confiantes pelo Coelhão nessa saga que é a Série A aí. Vamos ver como é que vai terminar isso. É isso aí. Antes da gente entrar efetivamente em América, a gente tá com um faltando aqui, um integrante a menos, né? A gente teve um desfalque agora no final da tarde. Era pro nosso pé frio querido, Cristiano Mendes, da Barra Una. Não teve DR. Ele tava. Não, acho que foi DR, não, né? Não foi DR hoje, né? Ele ia participar do programa, mas acabou que ele teve que correr com o pai dele aí. Parece que o pai dele não passou muito bem hoje. Então vamos ficar na torcida aqui pela melhora do pai do Cristiano, né? Enquanto isso, vamos lá. Vamos falar de jogo. Eu não sei vocês, mas eu, ontem, resolvi sair com a minha filhinha. Fomos ao shopping center, assistir um filminho no cinema, voltei para casa um pouquinho atrasado, o motorista do Uber se atrapalhou no caminho de volta, cheguei com 13 minutos de jogo, desliguei a televisão, já estava assim rezando, falei, nossa, tomara que não esteja 1-0, tomara que não esteja 1-0, aí eu ligo a televisão, tá 2-0. Não estava 1-0, pelo menos. As preces foram atendidas, né? Isso eu não posso reclamar. Eu falei, que isso, cara? Não é possível. O que está acontecendo? Fudeu, hoje é dia de 7-1. Então parei, fiquei tranquilo. Falei, ó, não vou nem estressar. Televisão ligada, fui na geladeira, catei meu Danone, sentei no sofazinho, liguei o computador para fazer a transmissão ali pelo Geral América no Twitter. Falei, beleza, vou assistir o jogo. Aí tô lá assistindo o jogo, e lá vai o América atacando, falei, opa, ó, que beleza. Aí vai o América ataca, o Inter de vez em quando vai, mas sem muito perigo, o América chegando, oferecendo perigo, eu falei, uai, esse trem tá errado aí, esse placar aí, será que o menino do placar não errou não? Mas parece que não. Aos 18, Adalberto acha aquela bola mágica, pererecana na área, né, aquele tipo de gol que o América gosta de tomar, né. A bola ninguém é de ninguém, sobrou na frente ali, alguém bateu, Adalberto diminuiu. E logo na sequência, alguns minutos depois, nós temos o pênalti não marcado. Pênalti claríssimo. não marcada em favor do América. Ou seja, ali aos 25, podia estar 2x2, né? Seguiu o América fazendo um belo jogo durante o primeiro tempo, terminando o primeiro tempo com fora o placar. Todos os outros itens do scout eram dominados pelo América. Posse de bola, finalizações, chute a gol, escanteio. O América detonando o Beira-Rio. Falei, uai, tá interessante isso aí, né? E tivemos segundo tempo, tentamos mais um pouco, não deu, tomamos o terceiro. Então quem viu ontem no Jornal Nacional os gols da rodada e viu ali Inter 3x1, falou, ah, beleza, o Internacional dominou a partida, fez 3x1 no América. Mas o jogo não foi esse. Quem assistiu o jogo viu outra coisa. O Inter apanhou. Se não fosse aqueles 5 minutos de apagão, né, o Inter, não sei, saiu com esse resultado todo. E é o que eu falei com os meninos mais cedo. O jogo que eu assisti foi 1x1 com pênalti não marcado para o América. Então eu saí muito satisfeito. O que você achou, Alisson? Então, eu também levei esse mesmo susto que você. Porque eu não estava em casa, eu acabei vendo depois a reprise. E eu tenho um aplicativo aqui que ele manda mensagem dos gols e tal. Aí tô lá de bobeira, de repente chegou uma mensagem. Aí era o apito de que tava começando o jogo. Guardei o celular, o celular vibrou de novo. Peguei o celular, 1x0 pro Inter. Falei, porra, 1x0 já? Olhei e guardei o celular, vibrou de novo, 2x0 pro Inter. Falei, caramba, não vou olhar esse celular mais não, ele tá dando merda. Mas aí, depois eu cheguei em casa, fui ver a reprise do jogo, eu tive essa mesma impressão, aquela derrota que, é claro que não é nada agradável, porque o campeonato está começando a passar e a gente está lá na zona de rebaixamento ainda, mas é uma derrota que a gente vê evolução no time. E isso vai de encontro à chegada do português e ao novo estilo de jogo que o português quer colocar no América, a gente fica feliz de saber que o trabalho que ele pretende implantar, com uma semana, isso já rendeu alguns frutos. O América já jogou de uma maneira diferente, o América já teve mais posse de bola jogando contra um time que está lutando pela liderança lá no Beira-Rio, que é muito difícil. O América conseguiu avançar um pouco mais a sua força de marcação, o América teve jogadas para finalizar e teve algumas falhas bizonhas lá atrás que renderam os gols do Inter. Não acho que a gente tenha ameaçado a vitória do Inter tão assim de perto, porque se o América tivesse empatado, provavelmente o Inter teria forçado um pouco mais e aí conseguiria ter mais qualidade lá na frente. Mas foi bom ver que o América consegue, quando quer e bem treinado, consegue encarar assim os times fora de casa. A impressão que eu tive é que se de 10 jogos fora de casa a gente jogar daquela forma, nos 3, 4, 5 dá pra gente pontuar, buscar uma pontuação boa. Contra o Botafogo, por exemplo, que é um time um pouco pior, se a gente jogar daquela forma, a gente tem boas chances. Pontuação boa é conhecida também como vitória, é isso? Empatezinho também, algumas é bom, né? Ah, empatar, espero empatar fora até jogando mais ou menos, pô. Pontuação boa, 4 ou 5 jogos só. 4 ou 5 empates só, a gente não fica não, Ars. Não, mas vitória, mas vamos lá, algumas vitórias. Diga. Corneta, sua visão sempre otimista do jogo. Volta, Givanildo, pelo amor de Deus, tô brincando, de sacanagem. Passou, parou. Não, gente. Quem assistiu o jogo, depois, igual todo mundo, eu tava na padaria na hora do segundo gol, então eu também cheguei em casa e vi um jogo completamente diferente. A gente perdeu a partida ontem, realmente, por aqui, 6 malditos minutos. Parecia a Alemanha com o Brasil. Depois o Inter passou aperto. Pelo menos dá pra ver que esse time montado, dá pra encarar o time de médio e pequeno, entendeu? A gente não vai perder ponto pro Atlético, por exemplo, que é freguês. Não vai perder ponto pra Flamengo, que é time ruim. Inter tudo bem, é time grande lá na casa deles. Eu difícil. Tô contando com... Não, é impossível. Uh-huh. E o primeiro jogo do cara... E outra coisa que eu chorei ontem, cara. Eu chorei. Uh-huh. Não é que levantou uma placa de substituição 13 minutos, segundo tempo, que eu sem chorar, não tô acreditando. Seu milagre, eu nunca vi isso na minha vida. Quanto tempo você não vê a substituição antes dos 40 do América e não entrou um volante? Pelo menos 2 anos. Não entrou um volante e ninguém explodiu a cabeça. Ou seja, foi um milagre, cara. Tudo bem que quando entrou o Sávio, eu disse, bosta, erramos um gol. Mas tudo bem. O Sávio Nossa, é o Sávio tá O Cyber parece tá estudado cagado, pela NASA, gente. Cara. Não tem jeito não, cara. Ah, eu levar esse menino pra um descarrego, pra receber um passe, alguma coisa, ele tá cagado, coitado. Ô, mas recebe passe direto, como é que você... ele é que caga quando recebe o passe. É outro tipo de passe. Ah, entendi. Vamos foi... lá. Marim, o que você viu o jogo ontem? Como é que foi isso? Boa noite, pessoal do Decadentes. Eu vejo com dois parâmetros assim, um pouco distintos e, ao mesmo tempo, assim, fico um pouco preocupado, sabe, Henrique? Porque a gente fala, né, que as rodadas vão passando e cada vez mais a gente vai ficando preocupado e, ao mesmo tempo, a gente viu evolução, né? É inevitável falar que até mesmo as substituições que o Sérgio fez são aquelas substituições que a boa parte da torcida fala, não, é coerente, o cara tá pondo o time pra, uhum. pra frente, ele não tá trazendo o Inter pra defesa. Então, assim, o alento que eu tive ao ver esse jogo foi uma leitura de não vitimizar o América na partida. Ele usou a condição dele de tentar colocar o time pra frente. Então, ele ousou a buscar vitória lá no Beira-Rio. Inclusive, foi o destaque que eu notei, assim. Agora, por outro lado, o América também, a gente tem que alertar todo mundo lá, aproveitar que está no começo, já saiu um pouco do começo, é melhor, né, dizer, que o América parar com esse negócio do time do si. Já ouviram isso? O time do si? Se o Suelton não tivesse feito aquela cagada do pênalti, a gente poderia ter segurado o resultado com a Chapecoense. Se o Osman, dentro da pequena área contra o Fluminense, acertasse uma daquelas bolas, a gente não teria perdido na estreia e entraria no Brasileiro mais motivado. Se o Bastos não tivesse feito aquele problema no drible lá do goleiro da Ponte. Então, assim, é muita versão que a gente ouve, sabe? Se o América em 2011 não tivesse na Arena do Jacaré, já tivesse com a Independência pronto, não caía. Então, assim, esse negócio do o si e o América perdendo, entendeu? Isso aí que incomoda um pouco, mas isso não tira o fato de eu ter visto evolução, entendeu? Eu tô vendo evolução, mas a gente tá continuando a perder. E isso que eu acho que tem que mexer com os caras, reforços, não sei se na janela vão vir, e mostrar pros caras que e que não pode ficar nesse negócio de beleza, nós jogamos bem, legal, tomamos de três, jogamos bem, vamos ver. Não, tem que receber isso com indignação para depois a gente sair um pouco dessa zona do conforto do time do si. Dá até pra gente fazer um poema, né? Ontem o time jogou bem. Foi claro que a gente precisa de material humano, é necessário. Mas pelo menos a postura já mudou. Pelo dia dá eu entendo perfeitamente o que você fala, Marinho. Mas se você tirar o si do futebol, você vai eliminar 95% da mídia esportiva. Mas eu discordo. Eu acho que você tem razão. Vai tirar nosso emprego, Marinho. Vai tirar nosso emprego. Você quer que eu fique desempregado? Emprego, eu discordo, Henrique. Eu não estou recebendo nada, não. Não é 95%, não. É 96,12%. Tudo bem. Imagina eu e o Henrique na fila do Pronatec. Que maravilha vai ser. Não dá, não. Peraí, você está desviando verba, porque eu não estou recebendo nada para fazer isso aqui, não. Ah, desculpa. Não falei para você, não. Ô, Breno, qual foi a trilha musical do jogo ontem? Como é que você viu a partida? Ah, cara, ontem a partida, assim, os cinco primeiros minutos pareceu ser aquelas trilhas musicais dos filmes do Zé do Caixão, sabe? Foi um tempo. Depois, o jogo ficou alegre, né? O jogo ficou bom, apesar do mal resultado final, do revés. Mas o América se comportou bem, teve bastante esperança. E mesmo não dando a esperança necessária ainda para poder a vitória, a primeira vitória como visitante, né? Acredito que a disposição tática, a transição das linhas que o professor português já dispôs em fazer e a posse de bola, com certeza já são bastante interessantes do que a gente estava vendo, né, que o Ivanildo vinha colocando em campo. Mas os precisamos de material humano, precisamos de mais jogador de qualidade para poder encorpar esse time, encorpar esse elenco, para poder conseguir o nosso objetivo, que é ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. É, eu não sei se o objetivo... O objetivo é esse, Alisson? O objetivo... Como é que tá a sua expectativa depois do resultado de ontem? É, eu tô indignado, Henrique, porque eu vi essa derrota aí contra o Inter, que, na verdade, isso me fez pensar que a nossa chance de título tá diminuindo, e eu vou ter que me contentar com vaga na Libertadores, véio, que é algo que eu não queria. É, lamentável, né? É de se lamentar. Lamentável, mas tem hora que a gente precisa encarar a realidade. É, ainda bem assim, meus pais desde sempre me ensinaram a se contentar com pouco, então eu tô aceitando a vaga na Libertadores. É, nós estamos aqui, sétima rodada, vamos para a oitava, quarta-feira contra o Botafogo. Então, grosso modo, nós estamos chegando ali a 20%, a um quinto do campeonato. Não é pouca coisa, mas também não é muito. Há tempo para melhorar, para conseguir melhores resultados, para conseguir uma melhor classificação. O jogo contra o Botafogo não é em razão do resultado do Inter, mas claro que por todos os resultados que nós já tivemos até agora, ainda que tivessem sido só vitórias, o jogo contra o Botafogo ele já era um jogo de 6 pontos. Sim. É um dos times que vai brigar lá embaixo. Tá, a prova está aí. Né? Eles não estão segurando a lanterna à toa. Então, é um jogo que vai todo mundo para o desespero, é um jogo que vai... E aí é importante que o América não vá para esse desespero. E é um jogo que dá para buscar resultado. Com o futebolzinho que o Botafogo está apresentando, sem apoio algum na torcida, numa quarta-feira à noite, às 9 da noite, em Volta Redonda, então vamos aproveitar, né? Eu até estava querendo que o Botafogo trouxesse esse jogo aqui para Brasília, mas uma pena, não trouxeram, vai ser em Volta Redonda, eu vejo da TV mesmo. Henrique, bom, tem alguma participação? Diga. Temos participações aqui, mas antes eu queria falar sobre isso aí, que a minha preocupação é parecida com a do Marinho. A gente está melhorando, é legal ver que melhorou, é legal ver que jogou um jogo melhor, é legal ver que as expectativas, o caminho que se abre é um pouco melhor, mas o campeonato está passando, isso a gente tem que salientar aqui, e o pior... Normalmente os clubes que entram para ser azarões, como a América, que entram para lutar contra o rebaixamento, essa é a melhor parte para se pontuar, é o início do campeonato, porque é quando os outros times maiores também estão se ajeitando. Tem time que ainda está na Libertadores, nesse caso até que os brasileiros foram eliminados antes, mas normalmente você pega os times... Só tem São Paulo agora. Mas tem uns times que ficam com aquela ressaca de Libertadores, tem time que chegou... reforço por agora, então eles também estão se entrosando e tal. Essa seria a melhor fase para o América pontuar e quem sabe ter até uma gordurinha ali. A gente não conseguiu fazer isso. Ao contrário, a gente está com o pé atolado lá na zona de rebaixamento. Então a gente vai ter que tirar essa vantagem, tirar esse início ruim no momento em que está todo mundo começando a se acertar. Então esse ponto, esse jogo contra o Botafogo é importantíssimo. Eu falei aqui fora do ar que não vai ser fácil, não adianta a gente pensar que é fácil, porque não. Da mesma forma que a gente está pensando do lado de cá, que a gente tem que aproveitar para ganhar esse jogo do Botafogo, o Botafogo também está lá pensando. Os torcedores do Botafogo, o time do Botafogo, eles também nesse momento estão lá conversando sobre isso. A gente tem que aproveitar para ganhar do América dentro de casa, que senão depois exatamente. A gente está ferrado. Então é guerra, o América tem que ir. Antes de você puxar então os comentários de hoje, sim. Deixa só eu resgatar os que chegaram depois do programa passado, nós tivemos 3 comentários aqui que foram feitos depois do ao vivo. Um foi do... deixa eu ver aqui. Ah, o João Pedro Magnani. Ele pediu pra gente fazer... isso a gente falou no programa, né? Da Liga do Cartola. Ele falou por que a gente não faz, né? É isso. Então esse já passou. Teve o Sérgio Tavares... que estava dizendo aqui antes do jogo, né? Que o português é um técnico que joga para frente, ficou comprovado aí. Já é uma mudança radical, concordo com ele, está aí provado também. E o Thales Nogueira, que fez o comentário mais pertinente no último programa, em que ele comenta que o decadente sem corneta é que nem o América sem Rafael Bastos e sem Suelton. Então, falou, Thales, eu agradeço, viu? Fico muito agradecido pelo brilhante elogio, Infelizmente, nós ainda não vimos o América sem Rafael Bastos e sem Suériton, né? Suériton ainda está em campo. Aliás, nós tivemos uma, abre aspas, desfalque para o próximo jogo, por terceiro cartão amarelo, que é o Leandro Guerreiro. E sim, eu tem participação feliz sobre isso. O Matheus está chateado. É, diga. O Matheus Felipe, ele concorda com você, ele fala que o Leandro Guerreiro está fora do próximo jogo, graças a Deus. E ele fala também que estamos precisando de um zagueiro urgente, porque a zaga do América é muito ruim. E o Sérgio Tavares, que também é nosso ouvinte aí de sempre, e aí ele manda aqui, boa noite pessoal, uma semana sem decadentes é muito ruim, comecem a cobrir o futebol feminino também para termos mais decadentes entre os jogos da Série A. Ô Sérgio, futebol feminino é ruim pra cacete também, velho, igual decadentes, mesma bosta. É difícil, né? Ele manda aqui que sobre o jogo, é claro que dominamos, mas dominar perdendo de 2-0 é fácil, porque o adversário deixa. Ainda quero ver o Coelhão dominar quando estiver vencendo o jogo. É isso. Vocês concordam com ele que dominar perdendo de 2-0 é fácil? Dominar no Beira-Rio nunca é fácil, meu amigo. Mas é inevitável quando os caras abrem uma diferença de 2 gols, né? Eles deixarem o clube, o outro time, ter a iniciativa lá no meio do campo. Então, assim, até um grande amigo meu, Colorado, estava mandando mensagem lá do estádio, ele falando, o América é um time que poucos clubes vêm aqui no Beira-Rio fazer isso. O América está partindo para cima, e se o Inter ficar deixando o América tocar a bola como está tocando, vai levar gol. Aí saiu o gol até do Adalberto. Então, assim, o América ele teve uma postura interessante, mas é muito mais claro verificar o América ter domínio com vantagem no placar. Porque quando você está desesperado, tá perdendo o jogo, o outro time, é óbvio, vai deixar o América tentar se virar no meio do campo para tentar produzir. E eles vão só administrar uma partida, teoricamente, já ganha. Então, administrar a posse de bola ganhando o jogo, aí é muito mais complicado. E é uma característica do Argel também, que é um treinador mais defensivo. Ganhando de 2-0, ele ia querer jogar mais fechadinho ali para ter o contra-ataque a favor dele. Mas 5 minutos de jogo? Não, mas ele não foi um recuo dos 5 minutos, não. A América começou a dominar um pouco mais o meio de campo, já estava lá para os 20. Tem mérito do América, tem muito mérito do América. Tá, eu diria 15, mas tudo bem. Eu comecei a ver o jogo aos 13, eu olhei, liguei a TV, vi lá, estava 13, quase 14, e o que eu assisti, pelo menos, eu vi o América o tempo inteiro. Estava faltando era você então, cara. Da próxima vez esquece esse negócio de shopping, cinema, vai ver o jogo, porra. Eu levo minha filha no cinema depois. Exatamente. Tava tudo planejado, gente, a culpa é do Uber que errou o caminho. Então, não peguem Uber, peguem táxi. Esse volante Juninho, que fez a estreia contra o Figueirense e jogou contra o Inter, eu achei interessante a pegada, né, a velocidade. Eu acho que ele pode crescer no time titular, não sei a opinião de vocês. E ele é jogador do Sérgio, né, lá da Ferroviária. Então, assim... É o homem de confiança dele. Vamos ver... Será que é o Claudinei que entra no lugar do Guerreiro? Será que o Guerreiro perde a titularidade? Eu acredito que ele vai colocar, entre o Claudinei e o Hernandes, aquele que tiver maior característica de defesa. Né? Então tem que ser o Claudinei. Acredito que sim, mas vamos ver. Aí não dá pra ter Claudinei, certeza, né? Claudinei é um senhor ladrão de bola. Ele, eu acho que é um titular meio que absoluto, assim. E o Guerreiro que fica esperto, porque é aquela história, o Guerreiro é aquele gerente, né, de repartição, né, que quando entra de férias, o negócio produz até mais, não volta mais. Isso. Mas a verdade, a gente tava aguardando era justamente essa oportunidade pro Guerreiro sair da titularidade, né? Quem tem um voltando? Pode falar, Breno. Bom, só voltando esse assunto do Campeonato de Guerreiro, talvez vocês vão concordar pela baixíssima qualidade de Wellington e a necessidade do Sérgio, do nosso treinador, sair com uma posse de bola mais com maior qualidade, talvez o Guerreiro possa se inventar como um zagueiro do lado do Adalberto. Não sei se vocês vão concordar com isso aí. Claro que a gente perderia um pouco de físico, né, velocidade, mas com certeza iríamos ganhar na saída da bola. Mas aí para jogar com dois ou três zagueiros? Porque só dois zagueiros eu fico meio temeroso. Com três ele podia ser aquele líbero, né? Aquele cara que pode. Tem os dois zagueirão segurando cada lado de campo e ele saindo com, né, uma bola, um passe melhor na lateral. Praticamente o que ele vem fazendo. Dois zagueiros, só ele e o Adalberto, ele tendo que correr atrás de atacante, não sei não. Acho que ele tem idade pra isso mais não, Breno. Eu concordo com um ouvinte aí que chegou a dizer que o América precisa de um reforço de zagueiro. Eu não vi. A zaga do América ainda tá padrão Série B. Eu ainda não vi, né? Então acho que colocar alguém já mais tarimbado, o tempo de bola da Série A é diferente, né? A ocupação dos espaços. Então acho interessante, se vier esses reforços, o América também olhar um zagueiro. Ô Marinho, eu concordo com você e eu tô achando isso muito estranho, porque toda notícia que eu tô vendo de contratação, estão falando que o América tá atrás de um lateral esquerdo, que é válido, a gente só tem o Danilo, que não vem jogando também tão bem, e que o América tá atrás de um centroavante. Centroavante a gente tem o Rangel, que pode não ser o suprassumo, mas está numa boa fase, e a gente tem um Borges para reserva, que também pode não ser o suprassumo, mas é o Borges. Dentro das várias deficiências do elenco do América, para mim, centroavante nesse momento não é uma prioridade para o América trazer. Eu acho que ninguém está falando, pelo menos da direção, das especulações de contratação que eu vejo, ninguém tem falado de trazer um zagueiro. É uma das nossas maiores deficiências do elenco, a gente precisa. E não é para trazer zagueiro, aposta, não é para trazer, igual trouxe o William Barbio, para trazer mais uma aposta para ver se vai dar certo, não. Chegou a hora da gente trazer um zagueiro que vai chegar e vai ser titular. Zagueiro realmente não tem ninguém falando de zagueiro. Mas, ô Brenda, a gente interrompeu e você nem respondeu. Você pensa para dois ou com três? Bom, o principal objetivo é tirar o Suellington, né? Sussu é líder, Sussu é guerreiro, Sussu é o craque. Se jogar com três zagueiros, é arriscado do Suellington entrar como titular. Então, se não vier nenhum outro zagueiro, que jogue com dois, Adalberto, Guerreiro e Suellington como a banca. Esse negócio do Guerreiro como zagueiro, desde que ele veio com a América, eu tinha curiosidade de ver o Guerreiro como zagueiro, porque no Cruzeiro, as melhores partidas dele, no final da carreira dele no Cruzeiro, foi jogando de zagueiro. De volante ele não vinha jogando bem, aí eles recuaram ele para zagueiro, ele fez boas partidas. Só que no América ele deve ter feito esse papel de zagueirão mesmo, umas duas, três vezes, quando faltava algum outro zagueiro e tal. Me parece que não é muito a vontade dele, mas se o Guerreiro tivesse vontade de jogar como zagueiro, topasse jogar como zagueiro numa boa, eu tenho curiosidade de ver por quê. O zagueiro não precisa ter essa explosão toda, tanto que os outros zagueiros que nós temos não têm essa velocidade toda. E o Guerreiro tem mais técnica do que o Suellington. O Guerreiro sabe mais o caminho das pedras do que o Suellington, por exemplo, talvez até mais do que o Alisson. Eu não sei, não acho que seria solução, mas testar o Guerreiro ali não seria uma má ideia. Bom, vamos ver. Tem um voltando do Estaleiro essa semana, não tem? Eu tô esquecendo aqui quem é, mas lateral... É o Jonas? Jonas, isso. É o Jonas que parece que fica liberado agora. E houve uma conversa de que o Rangel também poderia voltar contra o Botafogo. Tomara. Ô Henrique, eu não sei a opinião de vocês, mas o Jonas voltando, o Helder, eu fiquei fã desse lateral que veio do Juventude, viu? Eu não acho que ele tira o Helder também, não. Eu acho que o Jonas não volta, não. Não, acho que não. Voltar para tirar o Helder, acho que não. Ah, mas volta para o incentivo, pelo menos. O cara fica agora com reserva, né? Pelo menos isso. Aconteceu qualquer coisa, não precisa nem entrar nem Roger, nem Arthur. Exatamente. Já é alguma coisa. Eu também gostei do Helder em campo, mas somente uma ponderação. O segundo gol do Inter foi uma jogada nas costas do Helder. Então, o Helder tem que melhorar um pouquinho na marcação. Eu não vi. Alguém quer comentar? Eu acho, inclusive, que o Helder, ele é um lateral que ataca bastante também. Além dessa falha aí, que eu também confirmo ter visto, como ele ataca muito, ele precisa de uma coberturazinha também. Então, assim, volante que faz boas coberturas são volantes que têm grandes preparos físicos, né? E o Pablo se destacava no América com isso, e depois ele foi deslocado para a lateral direita, né, pela capacidade dele jogar em duas posições, mas era assim. Então, às vezes, eu notava, tanto no Independência quanto jogando fora, quando o Helder subia lá para atacar, para jogar a bola lá na área, na hora que a Ponte Preta, por exemplo, saía no contra-ataque, a bola caía lá, e até o Guerreiro chegar lá a tempo, o cara já podia costurar e já chegava lá na nossa área. Então, assim, lateral que sobe muito, a gente viu isso muito com o Brian. O Givanildo até criou um esquema com dois laterais, né? Danilo e Brian. Lateral que sobe muito tem que ter uma boa cobertura, inclusive para ele ficar mais tranquilo e atacar bastante. Você falou de dois laterais aí, eu lembrei do momento do jogo ontem que me deixou um pouquinho irritado, fora o placar, né? O tal do escanteio batido curto. Eu não precisava ver isso de novo no América, não. Mas aconteceu, né? Pelo menos foi uma vez só. Pois é, pelo menos foi só uma vez. Vamos lá. Alguém quer puxar mais algum destaque do jogo ontem? Mais algum jogador? A movimentação do Borges, por exemplo, que ontem pareceu que foi maior, né? Ele parecia que estava rodando mais. Eu notei ele sozinho também, né? Também, tem esse detalhe. Como os nossos atacantes ficam um pouco sozinhos lá na frente, eu acho que a turma da criação, que o Rafael Bass foi bem criticado, boa parte da gente, a mim ainda está devendo. Esse menino, o Eduardo, ele é eu estou achando ele um bom jogador, mas ele some do jogo boa parte da partida. E o Alan também, ele ainda não encaixou um jogo bacana para a gente ter uma boa visão dele. Então, assim, o Thiago Luiz, que é um cara que eu achava que pode render ainda mais no América, porque ele às vezes bate na bola com qualidade. Então, assim, essa posição, né, daquele meio atacante que vai ajudar o Osman a servir bolas lá pro Camisa 9, ainda também está precisando aproximar mais. O Osman, ele está meio no... Você olhava para ele, ele ficava com 3-4 e ele tinha que voltar a bola para trás. Atacar mais em bloco. Então, esses meias de criação do América ainda tem que mostrar. Ô, gente, a gente jogava pelada de infância, o camisa 10, né, é aquele que tem que ir atrás da bola. É eu que sou o dono do time, eu que vou servir. Então, você não vê muito isso. Nenhum camisa 10 apresentando com frequência as opções para servir os atacantes. Concordo. O Eduardo, ele é aquele jogador que canhotinho, que você vê que domina a bola bem, que tem um bom passe de bola e tal, mas a gente já tinha sido alertado por torcedores de outros clubes que ele jogou, que ele é esse cara que dá uma sumida mesmo. E isso não é bom. Camisa 10, tomara que o português crie, porque ele tem qualidade, mas tomara que o português crie um esquema em que a bola passe mais por ele, em que ele participe de forma mais intensa do jogo, dê mais velocidade para o jogo, e não vai poder depender só dele. O América provavelmente não vai poder ser aquele time que tem aquela renca de volante e joga no Eduardo para ele armar. Não, vai precisar de mais alguém ali. Tomara que o Alan Mineiro, junto com ele, consiga, que os dois consigam se entender bem para a gente ter um meio mais criativo. Exato. Ô, Alisson, inclusive eu vi no jogo do Figueirense, até comentei com torcedores ao meu lado, que essa sumida do Eduardo durante o jogo, eu notei os volantes partindo para o ataque, os volantes tipo, vamos, e apresentando. Você via que o Hernandes deu aquele chutaço na trave, o Juninho aparecendo como opção. Então, assim, a gente está numa situação que os volantes estão pedindo opção, né, surgindo como opção de ataque, porque às vezes o 10 fica lá, tal, ou está correndo errado, ou está ficando não tão presente, né, some durante os jogos. Então a gente tinha que pedir um camisa 10 mais frequente. E para o Eduardo mesmo fazer isso, tem que correr mais e demonstrar mais essa pegada, porque o futebol hoje está muito competitivo. Vocês estão notando aí, todo o clube está com muito desfalque, porque os jogadores estão estourando, porque a intensidade é outra. Sim. Então, temos que ter, além do cara lá de titular, correndo atrás da bola e pedindo opção, ter também reposição para manter o elenco um pouco mais assim, homogêneo nesse quesito, né? Porque a gente olha pro banco e às vezes ficava, nossa, tem que ter alguém que pode mudar a partida. e ainda não estou sentindo isso. E outra coisa também sobre Eduardo, Marinho, é que me chama a atenção desses primeiros jogos dele, ainda é muito cedo, mas eu não sinto nele aquela vontade de fazer gol. E eu discordo quando o povo fala assim, fica parecendo que só o centroavante tem que fazer gol num clube. Não, do meio pra frente ali, pra mim, todo mundo tem que ter aquela vontade de fazer gol, vontade de chegar perto do gol e estufar a bola nas redes. Falta isso um pouquinho ao Eduardo também. Ele tem que, pra carreira dele alavancar de vez, ele precisa ser aquele jogador que entra em campo e sai chateado se não fizer nenhum gol. Além de criar, além de dar assistência, tem que ter aquela vontade de fazer gol. Ô Alisson, vontade não, intensidade. Ô Breno, você ia falar do Eduardo? Eu ia falar sobre o camisa 10. É uma posição bastante carente hoje no futebol brasileiro, né? Uhum. No modo geral. Nós somos exclusividade da América, mas até mesmo não aquele camisa 10 tão criativo assim como a América esse ano tentou trazer o Danilo, o Tite barrou, não deixou ele vir, porque o Corinthians está vindo perdido vários jogadores, né, dessa posição, que era o Jadson. Tentou trazer o Alex do Inter, né? O Inter Nacional até tinha focado com a situação, mas o Alex, infelizmente, não deu uma negativa. Não quis. Então, um pouco difícil, né? Apesar que a Pepa tem que trazer alguém logo para poder resolver o problema da casa, porque vai ficar difícil. Precisamos ver se essa janela é boa com a América. Participações. Temos aqui o Lucas Prats, da Barra Una. Ele manda: galera, boa noite. Não vai ter jeito, a melhor contratação pro Coelhão esse ano vai ser cada vez mais americanos aderirem à Barra Una e cantar os 90 minutos. Não tenho dúvidas que vamos permanecer na Série A, mas vai ter que ser no gogó. Aí ele manda aqui um abraço e convida o pessoal a fazer parte da família Barra Una. O pessoal da Barra Una está escutando hoje aí a participação do Brendo, e um abraço para eles, gravaram a nossa vinheta de abertura. E Lucas Prats também, o dia que quiser participar com a gente aqui, está convidado. Mais que convidado. Sim. E é também o pessoal das outras torcidas, viu, gente? Pessoal da Seita Verde, pessoal da Vagalhada, pessoal da Batom, tá todo mundo convidado a escutar o programa e também participar aqui com a gente com os comentários ou participar ao vivo também com a gente. Programa por falta de convite, não é? Isso. Pode. Aqui no YouTube temos a participação do Felipe Reis. Gostei da postura do América, apesar da derrota pela primeira vez no campeonato, tivemos uma proposta de jogo e não dependemos somente dos chutões do João Ricardo. Fiquei com um pouco de dó do português, pois ao olhar para o banco de reservas, viu que seus possíveis salvadores da pátria seriam Thiago Luiz, Sávio, Bárbio e outros. Aí é foda mesmo. O Alisson Henrique, o problema do Lucas Prats participar é o seguinte, ele vai, não vai deixar ninguém falar, e além disso, o único fator positivo é que não vai precisar de ninguém usar guarda-chuva, viu? Porque no computador não tem como você ver, ter contato físico com a pessoa. Fora isso, tudo de boa. Olha, depois desse comentário vai rolar DR, hein, gente? Tô sentindo, hein? Isso, o Breno vai sair daqui a pouco pra DR, hein? Ué, o Henrique caiu, cadê o Henrique? Eu tô aqui ainda. Sabe o que aconteceu? Eu tô botando meu microfone e aí eu esqueço de tirar. meu amigo, e eu tô aqui falando há meia hora, rindo. Ele é um imbecil mesmo. Alguém tem mais algum destaque do jogo? Aqui, vamos fazer uma criticazinha? Vamos. João Ricardo falhou no primeiro gol, né? Falhou bastante, tava inseguro no jogo. Aquela bola dava. Peraí. Alisson, você falou mal do João Ricardo? Você tá falando que vai... Eu sou um comentarista isento, senhor Corneta. Precinto outra DR. Precinto toda DR, duas DR na noite. Daqui a pouco eu vou ter também uma aqui, mas não vai ser por causa do João Ricardo. Mas ali aquela bola dava. Sim. A primeira, do primeiro gol dava, a do terceiro gol, que ele também dava pra... Se não dava para chegar aqui naquela bola, ele não tinha que ter nem ameaçado. Ele foi bastante inseguro ali. Mas também isso passa, a insegurança da defesa acaba passando. Aquele próprio apagão do início ali, né? É um somatório de coisas, mas não foi nem de perto do João Ricardo que a gente é acostumado. No terceiro, até a própria formação da barreira ali, eu achei muito estranha. É, um cara separado. Uma barreira, parecendo minha filha aqui, que perdeu os... tá trocando de dente, né? Fica aquele buraco no meio. É. Eles não colocaram o Mateuzinho na barreira, né, cara? Podia ser pior. Ali, tá aí. Eu queria ver o Mateuzinho entrando. Teve até a terceira substituição pra mim, era o Mateuzinho, viu? Mas não deu, né? Não quis colocar, então vamos aceitar, mas eu achei que ele podia brincar ali, podia fazer um barulhinho. Henrique, brincar não, é sassaricar o coreto mesmo. Sassaricar, exatamente. Dá duas, três canetas lá, botar os caras doidos lá, já que o resultado não estava tão interessante, né? Deixar o cartão de visita, chamar os Beck para dançar, levar para um lado, para o outro. O problema de usar o Mateuzinho como cartão de visita é que o povo quer depois, né? Leva fácil. Agora aqui, gente, vocês já repararam? Eu acho o João Ricardo um goleiro acima da média, sabe? Muito bom. Só que, você sabe, né? Até goleiros de Copas do Mundo, todo tipo de goleiro falha, né? Às vezes vai numa bola achando que tá tranquilo e toma pra dentro, né? Agora, acho que a bola saiu na linha de fundo e põe pra dentro num jogo contra o Equador. Né? isso reforça a minha tese de que precisamos ainda mais de um bom zagueiro. Porque quando você tem uma zaga mais segura, o índice de situações que vão colocar o goleiro naquela condição de ter uma falha vai diminuir. Porque até mesmo ele vendo um zagueirão na frente dele, o cara fica com mais confiança. Então você repara que toda vez que os zagueiros do América vão tentar recompor um ataque, o ataque adversário, né, vão tentar recompor a marcação, e ele tá correndo, você vê que ele fica preocupado, ele fala, não, ferrou pro meu lado aqui. Então é porque ele sabe que qualquer momento pode vir, né, a situação para ele. Então o cara, colocando... Ah, o cara falar. Olha o Suelton, Marinho, ele fica preocupado. Pois é, então quando você tem um zagueiro mais xerifão, tal, um cara que calma, até que vira para trás e fala, calma, João, tô, né, vamos com calma, sai aqui, ó, não dá chutão não. Apertou... Ô Marinho, é a situação que o Flamengo tinha com o Júlio César no gol. Anos atrás, o Júlio César um goleiraço na fase foda e com aquela zaga horrorosa que o Flamengo tinha, tanto que era o goleiro mais bem treinado do país, é o que mais defendia a bola, é o cara João Ricardo. Tem que ter a zaga boa, não só a zaga, né? O meio de campo também mordedor mais também, né? Parece que tá começando a mudar, vamos ver, né? Fase foda é aquela do gol contra, do Júlio César? Não, aquela não, que não, na saída não. De bola ele chutou nas costas do zagueiro, a bola voltou? Nessa época a zaga do Flamengo era uma draga. Eu lembro que o Júlio César chegou a pizza, galera. Um minuto, por favor. Com licença. Hoje não tem decadente gourmet. Ele tá falando daquela época lá do gol do Pet, lá em cima do Vasco, né? Deve ser essa época. Daquele tricampeonato do Flamengo, onde ele tinha grande participação. Ô Marinho, mas sobre eu concordo com você da situação de ter um outro zagueiro, de contratar um zagueiro de confiança. Mas esse primeiro jogo não foi parâmetro, até porque o time deu uma desligada durante o início do jogo ali. Mas uma coisa que talvez vai dar uma... Ansiedade, né, gente? Temos que lembrar disso também, é um recomeço. Sim, mas uma coisa que eu acho que vai dar uma melhorada para o lado do João Ricardo, Henrique, é que se essa nova postura do treinador português pegar, e se o América comprar a ideia desse novo estilo de jogo, de ter mais a posse de bola, de jogar um pouco mais no campo do adversário, isso vai diminuir também essa quantidade de lances ali perto da área do João Ricardo. Tanto isso. Que ontem o América teve mais finalizações do que o Inter. Ontem o América teve um volume de jogo maior do que o Inter. Então, se isso virar moda, as bolas perigosas ali para o lado do João Ricardo, isso vai diminuir. E as chances de falha, automaticamente, também diminuem. Não só para o João Ricardo, mas também para os nossos zagueiros, que apesar de não ser nenhum primor, se a bola bater menos ali pro lado deles, a chance melhor. De fazer cagada é menor. Verdade. Vamos para as votações? Vamos. Então vamos. Comentar... Gente, Kuma? Me permita aqui só um comentário aqui sobre o Ricardo. Evidente, um excelente goleiro, incrível, isso, né? É o dono da camisa América, até mesmo já considero ele como um dos ídolos. Sim. Também ainda... recentes aí da história agora da América, né? Principalmente do nosso título de 15 anos. Enfim, fora isso, desde o jogo que o João Ricardo estreou, que daquele fatídico encontro contra o Bragantino, que nós perdemos, se não me engano, 2-0 em casa, naquele caso do árbitro, que estava lá, e o João Ricardo um gol de falta. E até hoje, continuo vendo o João Ricardo tomando alguns gols de falta, de bola parada, por parte mal armada. Não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas eu acho que o João Ricardo, em bola parada, no caso, faltas, ele acho que não abre muito bem a barreira, não. Por isso que o América tem até um índice, não cheguei a olhar nas estatísticas, até um índice elevado de gol de falta que vem tomando, principalmente, então, possivelmente, esse problema da barreira. Eu confesso que eu não reparei muito nessa característica, não. Desse terceiro gol de ontem, aí pra mim ficou claro. Mas, no geral, eu não sei. Não botei reparo. Você concordou, Alisson? Não, eu gostei da sua expressão. Não botei reparo. Isso é coisa de interior bravo, né, cara? Botar reparo é muito mineiro, né? Porra! Vamos lá para as votações. Vou começar com o Brendo, então. Brendo, quem foi seu bala do jogo? Bom, meu bala do jogo foi, apesar de alguns vacilos, né? Dentro do sistema defensivo, vai mais por conta do gol, vai pro Adalberto. Mais por conta do gol? Não, só por conta do gol, ué. Tá certo, é justo. Então tá, Adalberto, um ponto, né? Marinho. O Henrique, eu gostei do Juninho. Juninho? Eu achei assim, é um cara que deu o recado dele, tipo assim, eu sou uma real opção pro treinador, que, né, não é aquele cara, não é Barbie, não é padrão Barbie, que é cara só pra compor o banco, né? Uhum. Agora, o Juninho é um cara que eu notei que o América pode contar com ele dentro do universo, do elenco, pra, como uma realidade. Muito bem. Seu Corneta, o senhor tá de volta? Não, o Alisson, o seu bala do jogo. O cara trocou o programa por uma pizza, velho. Isso aqui é uma troca legal, né? Se eu tivesse uma pizza nesse momento, adeus decadentes, mas vamos lá. Não posso condenar. Exatamente. Eu vou votar no Sérgio Vieira, no Portuga, porque com uma semana ele conseguiu, de fato... conseguiu fazer com que o time tivesse um pouco mais a cara dele. Tudo que ele falou em entrevistas de maior posse de bola, domínio das ações do jogo, controle das possibilidades de jogada, maior intensidade lá na frente, tudo que ele falou não foi nenhuma Brastemp, foi uma semana só de trabalho, mas deu para perceber que em todas essas vertentes aí o América de fato evoluiu. Então dá um pouquinho de esperança pra gente. Vou votar no cara porque uma semana de trabalho é muito pouco. A gente ficou sabendo que os treinamentos dele estão durando mais de 2 horas. Então é isso mesmo já, galera. Tá na zona de rebaixamento, é hora de trabalhar para sair desse buraco. E a hora não pode passar muito, não. Eu também vou dar meu voto para o Sérgio Vieira, porque a mudança foi nítida. Infelizmente o resultado não veio, mas a mudança é latente, ela está aí para quem quiser ver. Analisar, gente, é o líder do campeonato, dentro do seu estágio, um dos estágios mais complicados de você conseguir impor qualquer ritmo de jogo, e acho que o América fez isso muito bem. Infelizmente o resultado não veio, mas acho que o América fez isso muito bem. Corneta, o senhor voltou ou o senhor está comendo pizza? Pizza. Fala, Alisson. Henrique, antes de passar para o Colatina, eu queria só dar um recado, um puxãozinho de orelha na torcida do América. Eu tenho visto na internet uma chatice de um trem que é... Parece que fica de um lado a turma do Givanildo, de um lado a turma do Sérgio Vieira. Aí, quem foi a favor da demissão do Givanildo e ficou contente com a vinda do Sérgio Vieira, fica falando assim, tá vendo, agora o time evoluiu, tinha que ter tirado o Givanildo mesmo, que não sei o quê. Quem era a favor do Givanildo, o América vai e perdeu, tá vendo, tirou, mas mesmo assim perdeu, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas, gente, vamos parar com essa bobeira, de 8-80, futebol evoluiu, eu sou muito favorável ao Givanildo, eu sou eternamente grato ao Givanildo, eu acho que o Givanildo é um cara que, falei isso aqui perto da demissão dele, ele é um ídolo da América, sendo treinador ele conseguiu alcançar o status de ídolo, a gente deve maior respeito a esse cara, temos que aproveitar, inclusive, eu acho que ele ainda volta para a América daqui a pouco, mas temos que aproveitar em vida e fazer as maiores homenagens a ele, mas o time de fato não estava rendendo. veio o português, sendo contra ou a favor, querendo ou não a demissão do Givanildo, agora já tá outro cara, galera. É a hora de apoiar esse cara que tá aí. E é também muito difícil não enxergar que o time evoluiu nesse último jogo. Então é parar com essas picuinhas de ah, mas saiu e continuou perdendo, ah, mas não tinha que ter tirado, ah, mas... Já passou, galera, já passou e já tá com outro treinador, vai ser com esse aí, o time já deu uma evoluída, vamos torcer para que evolua mais. E é o recado que o Ramon deu, um recado perfeito num programa aqui, que é curtam a Série A. A Série A nossa agora é com Sérgio Vieira, Givanildo, pelo menos por enquanto, é página que já virou, bola para frente, vamos apoiar, o cara trouxe uma perspectiva nova, trouxe novas ideias de futebol, vamos comprar isso aí, vamos torcer. É, e, ô Alisson, você me permite também fazer aqui uma colocação, até mesmo sobre, frisando mais ainda do que o Marinho disse aqui alguns programas atrás, dois programas atrás, conforme muito bem, sobre o papel da torcida. Nós temos por obrigação apoiar incondicionalmente esses jogadores, queira quer não, eles não estão lá porque eles apareceram do nada, alguém os contratou, nós temos que apoiar eles incondicionalmente. Assim, eu sou suspeito para poder falar que eu faço da Barra Una, e nossa condição é de apoio incondicional 90 minutos, e também precisamos da presença do torcedor, porque deve ser muito triste para o jogador olhar para a bancada e não ver ninguém. Enfim, ele não se dedica mais por não ver torcida. Então, o torcedor americano de janeiro, tire, larga o seu pijama, vista sua camisa da América, faça o seu papel, torcedor, vá a campo e apoie o clube. Porque já temos 19 torcidas contra nós. Somente nós queremos a nossa manutenção. Agora, se ficar nessa picuinha danada que está, vão ser 20 torcidas contra o América. Então, vamos acordar para a vida, gente. Vamos apoiar a América e vamos se manter. Isso aí. De corneta, basta o nosso cabeçudo, cabeludo aqui. Colatina? Brendo, Colatina. Bom, o Colatina não tem outro nome para poder ser o Colatina dessa partida. Sussu, lógico. Sussu. Sussu, Colatina. Tá forte hoje, hein? Marinho, bom, você que não gosta de votar no Colatina, você que não gosta de votar contra, né? Mas assim, eu não sei se é zica, o que que é, se o cara tá no banco, aí você fala assim, pô, você tá no banco, você tem que mostrar algo a mais, você tem que mostrar uma alternativa, né? Uhum. Aí põe o cara lá, eu tô falando do Sávio, sabe? A gente acha que, né, aí tem umas bolas lá na área que podia ser, sei lá, bater com mais paciência, com mais calma, dá um bico de qualquer jeito, mira o beck pra acertar o beck. Então, assim, eu não sei o que que é, se o cara é zicado demais, mas eu não tô falando que ele é o responsável da derrota, jamais, não, não. Longe disso. Eu tô falando é que numa conjuntura, de que o cara podia mostrar alguma coisa, uma movimentação, né, e eu acho que ele tem o drible, tem a condição de fazer o drible, eu acho que se ele entrasse com mais focado, eu acho que ele tinha futebol para mostrar uma condição de mostrar que ele é uma realidade de opção para o Sérgio Vieira, que ainda não mostrou. Então é por aí. O Alisson. Eu vejo a questão do Bruno Sávio parecido com aquele Léo, vocês lembram? Não tem nem muito tempo que ele jogou, não. Ele era um garoto também que subiu da base. Na base ela era artilheiro pra caramba. 2011. É, por aí. E aí ele subiu, a gente cheio de esperança. Você via que o cara sabia tratar a bola bem. A cada jogo a gente pensava assim, não, daqui a pouco vai engrenar. E acabou que nunca engrenou, ocupou o nosso plantel durante um bom tempo e nem sei que rumo levou a carreira dele. Eu tenho medo que o destino do Sávio possa ser esse aí. Que é aquele jogador que quando pega na bola, você vê que ele tem uma intimidade com a bola, você vê que ele tem um bom drible, você acha que vai, você sempre está achando que vai, hoje vai e não vai. Então o Bruno Sávio tem que treinar a finalização, mas treinar assim, é de ficar duas horas depois do treino, chutando essa bola para dentro do gol, meu filho. E é o que eu falei há pouco sobre o Eduardo. Jogador do meio para frente não tem que ser centroavante para querer fazer gol, não. Tem que querer fazer gol o tempo inteiro, Bruno, sabe? E tem que ter competência para fazer o gol. A chance que cair no seu pé, você tem que botar para dentro. Se o Bruno Sávio fizesse isso, ele seria artilheiro de vários campeonatos aí, porque a bola persegue ele. Ele sempre aparece com condições de fazer gol, mas aí finaliza errado. Mas, apesar desse comentário sobre o Bruno Sávio, pelo pouco tempo, não vou votar nele pro Colatina, vou votar no Suellington, porque foi uma partida desastrosa. Mais uma, né? Partida desastrosa dele. É. Corneta, o senhor tá aí? Não. Então, dada a ausência do Corneta, a vontade de votar nele pro Colatina é muito grande. Sabe? A mão, o dedo do Colatina coça aqui. Mas o Suellington realmente foi muito triste na partida de ontem. É, ele foi o pior jogador do América em campo. E mais uma vez, assim como um voto no Sávio não é responsabilizá-lo totalmente pela derrota, não é. Um voto no Suellington também não é botar toda a responsabilidade. O jogo é coletivo, o jogo é de todo mundo. A gente falou que o João Ricardo falhou no primeiro gol também, né? Mas o que pior se apresentou ontem, para mim, foi o Suellington. Então o Sussu vai ficar com 3 votos, o Sávio fica com 1 voto de Colatina e o Corneta fica com 1 voto também, que é o voto dele, que ele não falou, mas o voto dele geralmente vai para ele. Então ele tá na briga também. Senhores, 59 minutos cravados de programa, comentários finais, o Alisson. Agora é esperar a galera, quarta-feira tem o jogo contra o Botafogo, na quinta-feira, 8 horas da noite, nosso horário habitual. Isso. Quem não ouviu os últimos programas, Decadentes agora sempre às quintas e também nos domingos, às 8 horas da noite. Então nessa quinta, 8 horas da noite, a gente entra no ar para falar da nossa vitória em cima do Botafogo, que terá acontecido um dia antes. Eu chuto 1 a 0, aí um placar. Magrinho. Não, 2-0. 2-0, um gol no final. A América vai fazer um. Na hora que o Botafogo estiver no desespero, lá 40 e poucos do segundo tempo, contra-ataque rápido, Bruno Sávio vai acertar o pé e vai fazer vai fazer com o gol do Bruno Sávio. Pode anotar isso aí. Pode anotar isso aí. O primeiro gol não sei quem vai fazer, não, mas o segundo é Bruno Sávio. O prego na tampa do caixão, tá isso, certo. 2-0. Terminar desculpa, aqui, porque a gente continua pedindo a galera, quem escuta o Decadentes, apresente o Decadentes para 1, 2, 3 amigos americanos, pessoal aí da Barra Una, compartilha aí para a galera, já nos ajudaram bastante gravando a vinheta, estão sempre presentes aqui com a gente, mas espalhem aí para a torcida americana, para a gente fazer desse bate-papo aqui cada vez maior. Tô bem. Algo mais? Alô, Serra? Já mandou? Alô? E aí? Alô? O senhor tá bom? Tá me ouvindo agora? Qual que era o seu nome? Era Calabresa. Eu dei uma de Henrique. Eu dei uma de Henrique aqui. Tô falando meia hora que nem retardado, com o microfone desligado. Tinha dado pau no meu microfone. Bem. O pessoal tá me respeitando demais no programa. Hoje até só aquela... Passou aquele ninja cortador de cebola na sala, sabe? Uh-huh. Sabe aquela lágrima solitária no canto? Poxa, me dei bem. Vocês me delaram no Corneta e no Colatina, um absurdo. Ué, o senhor quer votar? Não, faz diferença, já eleger o Suellington, nem deu pra me xingar ele um pouquinho. Mas o seu voto conta para a soma no final do ano. Eu não quero ver votar. Quem é que vai entregar o pacote de biscoito pra ele? Eu entrego. Eu não, carteiro. Correio. Amigo, nós temos que glamourizar um pouco o troféu Colatina, porque você dá o Colatina pro Suellington, é a mesma coisa dar o Nobel pro Mandela. Isso já tá batido, pô. Nós temos que variar pra fazer um negócio meio cult, né? Fazer aquele alto troféu, ganhei e tal. Tinha 3 opções, era Givanildo, Braia e Suellington. Sobre o resto, Suellington. Agora o Sussu ganhar isso, a probabilidade do Sussu ganhar o Corneta, né? Ganhar o Colatina, melhor dizendo, né? Pô, a mesma coisa, Colatina, Corneta, é a mesma coisa. É mais difícil o Messi ganhar o melhor do mundo do que o Sussu, pô. E quando eu conversei recentemente com o Jair Bala, Vou pedir pra ele fazer a vinheta do Bala da Rosa, mas eu falei do prêmio do Colatina, ele me xingou. O Jerry não gostou de falar mal do Colatina. Então a gente tinha que sugerir mudar pro Baço da Rodada e parar de falar do Colatina. Nós comentamos sobre isso aqui. Então tá, o senhor vai querer votar ou não? Já votei, velho. Não, o Bala você não votou, por exemplo. É, o português, ora pois. Como? O Joaquim, melhor em campo. Joaquim? Sérgio. É, o português. Manoel. Sérgio Vieira. Eu só tenho uma reclamação. Ele Sérgio é Vieira. E ele não tem bigode. É um absurdo o português sem bigode e lápis na orelha, cara. Isso é um absurdo. Absurdo, cara. É, absurdo. Ele não representa a classe. Marinho. Qual o nome daquele português da música lá do Roda Roda Vira? Roberto Leal. Puta que pariu, bicho. Última vez, enfim. Ô, Marinho, considerações. Esse Roberto Leal era um Gugu mais feliz, né? Tava toda semana na Hebe. Tava todo feliz e saltitante. Aqui, é aquele clichêzão, né, Henrique? Aquele clichê de que você aprende muito mais nas derrotas, né? E aquela coisa, tem que tirar os grandes aprendizados, você tira nas derrotas. Uhum. Então, eu acho que o recado foi dado no Beira-Rio. O recado foi dado é que nós encaramos o líder do Campeonato Brasileiro com, né, posse de bola, chegamos, encaramos, jogamos de igual para igual. Então, é esse que é o recado que a gente tem que levar lá para a Volta Redonda. Mostrar que temos condição de jogar com qualquer clube do futebol brasileiro. Então a América tem que parar de ser o time do si e botar a bola pra dentro, não botar fogo, é botar a bola pra dentro e jogar chope no fogo do Botafogo e é por aí. Pronto. Tem uma torcida lá, bota chope, não tem não? Tem. Já estão pedindo então. Ô Brendo, suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais é... A América aí conseguiu os bons resultados. Mandar um abraço para toda a turma da Barra Una que está acompanhando o programa. Convidar todos a fazer parte da festa da Barra Una, atrás do gol, no setor popular, portão 6. Pedir aos americanos também que façam adesão ao sócio torcedor, né? E além disso, comunicar a todos vocês que agora a Barra Una, provavelmente a cada todos os finais de semana, vai estar fazendo ensaios em praças, né? Jogar mais América, isso. Mais ainda, angariar mais torcedores para o América, né? Uhum. E passamos todos aqui do programa para poder nos ajudar. Sociais, nós também já estamos usando nos canais da Barra Una, Bravos Americanos, etc. Todos aí, e cada vez mais fazer uma América mais forte. Que é o sonho de todo torcedor americano. É isso aí. Estamos juntos com todo mundo. E agradecer a vocês aí pela oportunidade de participar do programa. Aí, já rolou e tem volta. Volta mais. Bom, é isso aí, galera. Valeu demais. Obrigado quem acompanhou, quem comentou. Apresente para os queridos amigos o Decadentes. Amanhã de manhã o feed já está alimentado com esse MP3. Faça a inscrição no canal, siga a fanpage no Facebook, siga o perfil no Twitter e assine o feed. E assina no YouTube e classifica no YouTube também. Faça tudo que tiver para fazer aí. Não falta oportunidade. É isso, galera. Então a gente volta quinta-feira, às 8, para comentar a vitória sobre o Botafogo. Eu acho que o placar vai ser mais magrinho. Eu quero é 3 pontos, o resto pouco importa. Trazendo 3 pontos, eu vou ficar feliz, eu acho que vocês também. Certo? E, ó, anota aí. Nós vamos fechar a 8ª rodada na frente das duas mocinhas, de Vespasiano e da Enseada. E Maria. Isso. Vamos estar ali. Anota aí que nós vamos terminar essa rodada na frente deles. E fora dessa zona de rebaixamento, já não estou gostando desse trem mais, não. Certo? Isso aí. Pra frente, Coelhão. Vamos lá. Boa sorte, Sérgio. Boa sorte, time. Que venham reforços. Quinta-feira nós estamos de volta. Abraço.